A Eucaristia, Mistério de Fé e de Amor. Ponto 83. A homilia pronunciada no dia 14 de abril de 1960, Quinta-feira Santa. Antes do dia da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Este versículo de São João anuncia ao leitor que o que vai acontecer algo de importante nesse dia. É um preâmbulo terno e afetuoso que corresponde àquilo que São Lucas recolhe no seu relato. Tenho desejado ardentemente, afirmou o Senhor, comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Devemos começar desde já por pedir ao Espírito Santo que nos prepare de forma a podermos compreender todas as expressões e todos os gestos de Jesus Cristo, porque queremos viver vida sobrenatural, porque o Senhor nos manifestou a sua vontade de se nos oferecer como alimento da alma e porque reconhecemos que só Ele tem palavras de vida eterna. A fé leva-nos a confessar com Simão Pedro: nós acreditamos e sabemos que Tu és Cristo, Filho de Deus. E é também ela, fundida com a nossa devoção, que nesses momentos transcendentes nos incita a imitar a audácia de seguir João. Assim, aproximamos-nos de Jesus e reclinamos a cabeça no peito do Mestre, que, como acabámos de ouvir, por amar ardentemente os seus, os iria amar até ao fim. Todos os modos de dizer são demasiadamente pobres quando pretendem explicar, mesmo de longe, o mistério da Quinta-feira Santa. No entanto, não é difícil imaginar os sentimentos do coração de Jesus Cristo naquela tarde, a última que passava com os seus antes do sacrifício do Calvário. Lembremos-nos da experiência tão humana da despedida de duas pessoas muito amigas. Desejariam ficar sempre juntas, mas o dever, ou seja o que for, obriga-as a afastarem-se uma da outra. Não podem, portanto, continuar uma junto da outra, como seria do seu gosto. Nestas ocasiões, o amor humano, por maior que seja, é sempre limitado, costuma recorrer aos símbolos. As pessoas que se despedem trocam lembranças entre si, talvez uma fotografia onde se escreve uma dedicatória tão calorosa que até admira que não arda o papel. Mas não podem ir além disso, porque o poder das criaturas não vai tão longe como o seu querer. Ora, o que não está na nossa mão, concede-o o Senhor. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, não deixa um símbolo, mas uma realidade. Fica Ele mesmo. Embora vá para o Pai, permanece entre os homens. Não nos deixará um simples presente que nos faça evocar a sua memória, alguma imagem que tenda a apagar-se com o tempo, como uma fotografia que a pouco se vai esvaindo e amarelecendo até perder o sentido para quem não intervém naquele momento amoroso. Sob as espécies do pão e do vinho, está Ele realmente presente, com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Piensa siempre, porque es verdad, que en el altar se eterniza Jesucristo. Nosotros los sacerdotes no somos aquel, el otro o yo. Siempre es Jesucristo en el altar, que va a renovar el sacrificio del Calvario incruentemente. Y tú lo presencias. Y tú te pones junto a Santa María y junto a las otras santas mujeres y le dices al Señor lo que te parezca, lo que te salga del corazón. Y sobre todo le pides que seamos los sacerdotes. Yo tengo esta cantinela siempre. Lo diré en italiano, este ritornello. Que pidáis que seamos santos los sacerdotes. Por mí que soy un pecador y por mis hermanos que son tan buenos todos los sacerdotes del mundo. De modo que para oír muy bien la Santa Misa, tú le dices: Jesús, yo sé que eres tú el que estás en el altar. Yo sé que veré tu rostro en el cielo, pero con la fe sé que verdaderamente ese sacerdote en este momento eres tú. Yo quiero asistir a este misterio profundo, inmenso, removida, mejorándome, amándote, y verás que te vienen remordimientos por cualquier pequeña cosa, que hay que mejorar. Y en cambio, verás que te portas bien en otras y le das las gracias. ¿De acuerdo? Y tu Santa Misa será muy buena para ti y para todas las almas, y especialmente para las almas de los que te rodean, de tu familia, porque has de procurar que en tu familia haya mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad, mucha alegría. ¿De acuerdo? Bien. Toda a Trindade está presente no sacrifício do altar. Por vontade do Pai, com a cooperação do Espírito Santo, o Filho oferece-se em oblação redentora. Aprendamos a conhecer e a relacionar-nos com a Santíssima Trindade, Deus, Uno e Trino. Três pessoas divinas na unidade da sua substância, do seu amor e da sua ação eficaz e santificadora. Logo a seguir ao lavabo, o sacerdote invoca: Recebei, ó Santíssima Trindade, esta oblação que vos oferecemos em memória da paixão, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final da Santa Missa há outra oração, de inflamada reverência ao Deus Uno e Trino. Agradável vos seja, ó Trindade Santíssima, o obséquio da minha vassalagem. Fazei que, por vossa misericórdia, este sacrifício oferecido por mim, posto que indigno aos olhos da vossa majestade, vos seja aceitável, e que para mim e para todos aqueles por quem o ofereci, seja um sacrifício de perdão. A Santa Missa, insisto, é a ação divina, trinitária, não humana. O sacerdote que celebra serve o desígnio divino do Senhor, pondo à sua disposição o seu corpo e a sua voz. Não age, porém, em nome próprio, mas na pessoa de Cristo e em nome de Cristo. O amor da Trindade pelos homens faz com que, da presença de Cristo na Eucaristia, nasçam para a Igreja e para a humanidade todas as graças. Este é o sacrifício que profetizou Malaquias. Desde o nascer do sol até ao poente, o meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura. É o sacrifício de Cristo oferecido ao Pai com a cooperação do Espírito Santo, oblação de valor infinito, que eterniza em nós a redenção que os sacrifícios da antiga lei não conseguiam alcançar. Ponto 87. A Santa Missa na vida do cristão. A Santa Missa situa-nos deste modo perante os mistérios primordiais da fé, porque se trata da própria doação da Trindade à Igreja. Compreende-se assim que a Missa seja o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. É o fim de todos os sacramentos. Na Santa Missa, a vida da graça encaminha-se para a sua plenitude, que foi depositada em nós pelo batismo e que cresce, fortalecida pela confirmação. Quando participamos na Eucaristia, escreve São Cirilo de Jerusalém, experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo, que, além de nos configurar com Cristo, como sucede no batismo, nos cristifica integralmente, associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. A efusão do Espírito Santo, na medida em que nos cristifica, leva a reconhecermos-nos como filhos de Deus. O Paráclito, que é a caridade, ensina-nos a fundir com essa virtude toda a vida. Por isso, feitos uma só coisa, com Cristo, podemos ser entre os homens o que Santo Agostinho afirma da Eucaristia, sinal de unidade, vínculo de amor. Creio que não vou dizer nada de novo se afirmar que alguns cristãos têm uma visão muito pobre da Santa Missa e que ela é para muitos um mero rito exterior, quando não um convencionalismo social. Isto acontece porque os nossos corações, de si tão mesquinhos, são capazes de viver com rotina a maior doação de Deus aos homens. A Santa Missa, nesta missa que agora celebramos, intervém de um modo especial, repito, a Trindade Santíssima. Para corresponder a tanto amor, é preciso que haja da nossa parte uma entrega total do corpo e da alma, pois vamos ouvir Deus, falar com Ele, vê-Lo, saboreá-Lo. E se as palavras não forem suficientes, poderemos cantar, incitando a nossa língua, Pange Língua, a que proclame, na presença de toda a humanidade, as grandezas do Senhor. Viver a Santa Missa é manter-se em oração contínua, convencermos-nos de que, para cada um de nós, este é um encontro pessoal com Deus, em que o adoramos, o louvamos, lhe pedimos, lhe damos graças, reparamos os nossos pecados, nos purificamos e nos sentimos uma só coisa em Cristo com todos os cristãos. Por vezes, talvez nos perguntemos como será possível corresponder a tanto amor de Deus e até desejaríamos, para o conseguir, que nos pusessem com toda a clareza diante dos nossos olhos um programa de vida cristã. A solução é fácil e está ao alcance de todos os fiéis. Participar amorosamente na Santa Missa. Aprender a conviver e a ganhar intimidade com Deus na Missa. Porque neste sacrifício se encerra tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Permiti que aqui vos recorde o desenrolar das cerimónias litúrgicas que já observámos em tantas e tantas ocasiões. Seguindo-as passo a passo, é muito possível que o Senhor nos faça descobrir em que pontos devemos melhorar, que defeitos precisamos extirpar e como há de ser o nosso convívio íntimo e fraterno com todos os homens. O sacerdote dirige-se para o altar de Deus, do Deus que alegra a nossa juventude. A Santa Missa inicia-se com um cântico de alegria porque Deus está presente. É esta alegria que, juntamente com o reconhecimento e o amor, se manifesta no beijo que se dá na mesa do altar, símbolo de Cristo e memória dos santos. Um espaço pequeno e santificado, porque nesta área se confecciona o sacramento de eficácia infinita. O confitor põe-nos diante da nossa indignidade. Não é a recordação abstrata da culpa, mas a presença tão concreta dos nossos pecados e das nossas faltas. Por isso repetimos, Kyrie eleison, Christe eleison, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Se o perdão de que necessitamos se pusesse em relação com os nossos méritos, nasceria na nossa alma, neste momento, uma amarga tristeza. Mas, graças à bondade divina, o perdão é-nos dado pela misericórdia de Deus, a quem já louvamos, entoando glória. Porque só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Ouvimos agora a palavra da Escritura, a Epístola e o Evangelho, que são usos do Paráclito, que fala com voz humana, para que a nossa inteligência saiba e contemple, para que a vontade se robusteça e a ação se cumpra. Porque somos o único povo que confessa uma única fé, um credo, um povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se o ofertório, o pão e o vinho dos homens. Não é muito, mas a oração acompanha-os. Sejamos, Senhor, por vós recebidos em espírito de humildade e coração contrito, e assim se faça hoje, ó Deus e Senhor nosso, este nosso sacrifício na vossa presença, de modo que vos seja agradável. Enrompe de novo a recordação da nossa miséria e o desejo de que tudo aquilo que se destina ao Senhor esteja limpo e purificado. Lavarei as minhas mãos, amo o decoro da tua casa. Há instantes, antes do lavar, invocámos o Espírito Santo pedindo-lhe que abençoasse o sacrifício oferecido ao seu santo nome. Terminada a purificação, dirigimos-nos à Trindade, para que receba o que apresentamos em memória da vida, da paixão e da ressurreição e da ascensão de Cristo, em honra de Maria, sempre Virgem, e em honra de todos os santos. A oblação deve redundar em benefício de todos. Orate fratres, reza o sacerdote. Porque este sacrifício é meu e vosso, de toda a Igreja Santa. Orai, irmãos, mesmo que sejam poucos os que se encontram reunidos, mesmo que se encontre materialmente presente apenas um cristão, ou até só o celebrante, porque uma missa é sempre o holocausto universal, o resgate de todas as tribos e línguas e povos e nações. Todos os cristãos, pela comunhão dos santos, recebem as graças de cada missa, quer se celebre diante de milhares de pessoas, quer haja apenas como único assistente um menino, possivelmente distraído, a ajudar o sacerdote. Tanto num caso como noutro, a terra e o céu unem-se para entoar com os anjos do Senhor. Santos, santos, santos. Eu aplaudo e louvo com os anjos. Não me é difícil, porque sei que me encontro rodeado por eles quando celebro a Santa Missa. estão a adorar a Trindade. E sei tão bem que, de algum modo, intervém a Santíssima Virgem pela íntima união que tem com a Santíssima Trindade, porque é Mãe de Cristo, da sua carne e do seu sangue. Mãe de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Jesus Cristo, ao ser concebido nas entranhas de Maria Santíssima sem intervenção de varão, mas unicamente pelo poder do Espírito Santo, tem o mesmo sangue de sua mãe. E é esse sangue o que se oferece no sacrifício redentor, no Calvário e na Santa Missa. Assim se entra no cânon, com a confiança filial que nos leva a chamar Clementíssimo ao nosso Pai Deus. Pedimos-lhe pela Igreja e por todos os que estão na Igreja, pelo Papa, pela nossa família, pelos nossos amigos e companheiros. E o católico, como tem coração universal, pede por todo o mundo, porque o seu zelo entusiasta nada pode excluir. E para que a petição seja acolhida, recordamos a nossa comunhão com a Santíssima Virgem e com um punhado de homens que foram os primeiros a seguir Cristo e por ele morreram. Aproxima-se o momento da consagração. Agora, na Santa Missa, é outra vez Cristo que atua através do sacerdote. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Jesus está connosco. Com a transubstanciação, renova-se a infinita loucura divina ditada pelo amor. Quando hoje se repete esse momento, que saiba cada um de nós dizer ao Senhor, mesmo sem pronunciar quaisquer palavras, que nada nos poderá afastar dele, e que a sua disponibilidade de se deixar ficar, totalmente indefeso, nas aparências tão frágeis do pão e do vinho, nos converteu voluntariamente em escravos. Faz com que eu viva de ti e saborei sempre a doçura do teu amor. Mais petições. Nós, homens, estamos quase sempre inclinados a pedir. Desta vez é pelos nossos irmãos defuntos e por nós mesmos. Por isso, aqui aparecem todas as nossas infidelidades e misérias. O peso da sua carga é muito grande, mas ele quer levá-lo por nós e connosco. E o cânon vai terminar com outra invocação à Santíssima Trindade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, nosso amor, a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, seja dada toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Jesus é o caminho, o medianeiro. Nele, tudo. Fora de ele, nada. Em Cristo e ensinados por ele, atrevemos-nos a chamar Pai Nosso ao Todo-Poderoso, a ele que fez o céu e a terra, e que é esse Pai tão afetuoso que espera que voltemos para ele continuamente, cada um de nós, como novo e constante filho pródigo. Exe Agnus Dei. Senhor, eu não sou digno. Vamos receber o Senhor. Quando na terra se recebem pessoas muito importantes, há luzes, música, trajes de gala. Para albergar Cristo na nossa alma, como devemos preparar-nos? Já teremos por acaso pensado como nos comportaríamos se só se pudesse comungar uma vez na vida? Quando eu era criança, não estava ainda divulgada a prática da comunhão frequente. Recordo-me de como se preparavam as pessoas para comungar. Cuidavam com esmero a boa preparação da alma e até do corpo. Punham a melhor roupa, a cabeça bem penteada, o corpo fisicamente limpo e talvez mesmo um pouco de perfume. Eram delicadezas próprias de quem estava apaixonado, de almas finas e retas que sabem pagar o amor com o amor. Com Cristo na alma, termina a Santa Missa. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanha-nos durante toda a jornada. Na nossa tarefa simples e normal, santificar todas as atividades nobres do homem. Assistindo à Santa Missa, aprenderemos a falar, a privar com cada uma das pessoas divinas, com o Pai que gera o Filho, com o Filho que é gerado pelo Pai, e com o Espírito Santo que procede dos dois. Habituando-nos a privar intimamente com qualquer uma das três pessoas, privaremos com um único Deus. E se falamos com as três, com a Trindade, privaremos também com um só Deus, único e verdadeiro. Amai a Santa Missa, meus filhos, amai a Santa Missa, e que cada um de vós comungue com ardor, mesmo que se sinta gelado, mesmo que não haja correspondência por parte da emotividade. Comungai com fé,